ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. O dia inteiro eu fico ligado, curtindo com você. Sintonizado nas ondas do rádio, no melhor da estação. E a primavera tá no ar, então o clima chega. Mais alegria e paixão, nosso coração. Primavera é mais alegria, e você na melhor sintonia. Vamos juntos celebrar, primavera no ar. Aqui tem mais alegria. E a primavera tá no ar, então o clima chega. Mais alegria e paixão, nosso coração. Primavera é mais alegria, e você na melhor sintonia. Vamos juntos celebrar, primavera no ar. Primavera é mais alegria, Rádio Piratininga e você. A primavera é muito mais música no seu rádio. Todos os domingos das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui na Rádio Piratininga, 750 AM. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Programa Vivência Espírita. Oferecimento WS Festas Embalagens. Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. De segunda a sexta-feira, às 5 horas da manhã, aqui na Rádio Piratininga. Programa Valdomiro Moreira. Um programa alegre, descontraído, com muita música no seu rádio. E a participação do ouvinte. Comece bem o seu dia. Programa Valdomiro Moreira. Você já pode ouvir todo o conteúdo da Rádio Piratininga onde e quando quiser. Baixe o nosso aplicativo gratuitamente para o seu smartphone ou seu iPhone, na Play Store ou na Apple Store e pronto. Leve a programação da Rádio Piratininga para ouvir onde e quando quiser. Rádio Piratininga, 24 horas, conectado em você. Super Rádio Piratininga. 21 horas. As modas boas, os sucessos sertanejos, tocam aqui no Clube da Viola. É o Clube da Viola com as melhores músicas e tudo sobre o mundo sertanejo. Clube da Viola. Olá pessoal, sou o Neto, tô chegando com o Clube da Viola. A partir de agora você vê as melhores músicas sertanejas e modas de viola no Brasil. No programa de hoje, lançamentos, moda pra gente matar saudade, também muita informação. Portanto, aumenta o som do seu rádio e vem curtir com a gente. E hoje você vai ouvir Simone e Simaria. Vai ouvir também Jorge Mateus, Marcos e Belucci. Vou rolar também aqui, ó, Rio Negro e Solimões, Michel Teló e muito mais. Começando com o Bruninho Davi. Vamos falar um pouco sobre mulher agora. Ela sabe ser sexo sem ser vulgar. Rapaziada toda querendo pegar. Ela sabe estilo sem exagerar. Trotop sensual, um jeito particular. Batom vermelho, salto alto, maquiagem, perfume doce, aroma de paixão. Efeito espelho, cuida da sua imagem. E na balada ela é a sensação. Não usa decote, nem sai a cortina, mas sabe chegar. E por onde passa, faz a galera virar. Tá sempre na dela, sorriso discreto, seu olhar desperta sensações, é de hipnotizar. E ela sabe ser sexy sem ser vulgar. Rapaziada toda querendo pegar. Arrasar no estilo sem exagerar. total sensual, do jeito particular. Ela sabe ser sexy sem ser vulgar, rapaziada toda querendo pegar. Ela sabe ser sem exagerar, total sensual, do jeito particular. Só sou vermelho, salto alto, maquiagem, perfume doce com aroma de paixão. E se espelho cuida da sua imagem, na balada ela é a sensação. Não uso decote, nem saia por cima pra chegar. E por onde passa, faz a galera virar. Só combinada, ela sorri, descreve o seu olhar. Desperta sensações, é de hipnotizar. Ela sabe ser sem ser vulgar, rapaziada toda querendo pegar. Nossa, estilo sem exagerar, protótipo sensual, do jeito particular. Ela sabe ser sexy sem ser vulgar, rapaziada toda querendo pegar. Nossa, estilo sem exagerar, protótipo sensual, do jeito particular. Essa mina é top, meu irmão. Ela sabe ser sexy sem ser vulgar, rapaziada toda querendo pegar. Clube da Viola. Essas horas será por quê? Qual foi a parte?

Marrone, Menina no Clube da Viola, Lucas Luco, Só Não Deixa Tomar Birra, Leonardo, Liga Lá em Casa, rolei também Guilherme Santiago, Simone e Simária com Jorge Matheus, César Menotti e Fabiano e o Bruninho Davi. Daqui a pouco tem mais Clube da Viola pra você. Já já, Clube da Viola, com mais sucesso e sertanejo. Super Rádio Piratininga. É a Rádio Piratininga, 750 AM. De segunda a sexta-feira, às 8 da noite, na Rádio Piratininga, Encontro com a Fé, reflexões, entrevistas e o melhor da música cristã para você. Encontro com a Fé, de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, na Rádio Piratininga. Apoio Autoescola Zona Leste, fone 3912-9049. Oferecimento Casa de Carnes Soberano, a excelência quando se fala em carnes. Ligue 3322-0969. Segunda a sexta, às 8 horas da manhã, Jornal Piratininga. Tradição, credibilidade, informação, agilidade, prestação de serviços, defendendo a população. Ligue, peça, lute pelos seus direitos. Jornal Piratininga, as notícias da região, ao seu alcance, 750 AM, pelo site radiopiratininga.com.br, ainda pelo seu tablet ou telefone celular. Jornal Piratininga. A sua voz no vale, no vale, no vale, no vale. Oferecimento Doceira Marinela, Avenida 9 de Julho, 141, Vila Diana. Super Rádio Piratininga. 21 horas e 27 minutos. Clube da Viola. O mundo sertanejo agora na sua rádio. De volta com o Clube da Viola, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, você conectado com a gente. Tem muito mais som aqui, ó. Teodoro e Sampaio abrindo essa sequência. Desisto e me entrego. Sou bandido e não nego. Matador de corações. Estou cansado de fugir, mãos pro alto, estou aqui. É a final das opções. Fui cruel, fui bandoleiro, fui xerife e pistoleiro. Tinha a chave da prisão. No meu

Saúde e bem-estar. Oferecimento Associação dos Aposentados e Pensionistas de São José dos Campos. Ligue e saiba como se associar. 3941-1227. E Oral Sim Implantes. Sua referência em implantes dentários. Ligue 3909-2099. Todos os sábados, às 11 da manhã, você tem um encontro marcado com Ferreira Leite e o Povo no Rádio. Autoridades, personalidades, celebridades do rádio e TV e o povo falando das ruas. O Povo no Rádio, o cotidiano discutido de um jeito dinâmico e irreverente. Comunicação de Ferreira Leite, comentários de Beni Vieira e reportagens de Jair Bial. Oferecimento Leite e Produtos Cooper, 80 anos de tradição e qualidade. Sicredi, gente que coopera, cresce. Assim, Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos. Na Rádio Piratininga, você sempre participa. Mande sua mensagem. WhatsApp. O WhatsApp da Rádio Piratininga é 996035234. Mande sua mensagem de texto. Mande sua mensagem de voz. Peça sua música. Participe do seu programa favorito. Concorra nas promoções. Rádio Piratininga, 24 horas, conectada em você. Já pensou se você puder conversar com 3 médicos ao mesmo tempo sobre alguma doença que você tenha ou que você queira evitar, sem pagar nada por isso? Você vai ter esse privilégio todos os sábados, das 8 às 9 horas. O programa médico de maior audiência da região, o Bom Dia Saúde, que está no ar há 17 anos. Você vai ligar para os nossos telefones 3941-9750 e 3942-9750 e vai conversar no ar com 3 médicos ao mesmo tempo. Bom Dia Saúde, todos os sábados, das 8 às 9 horas, com apresentação de Roberto Wagner de Almeida. Oferecimento Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde com qualidade. Super Rádio Piratininga. 21 horas e 56 minutos. Clube da Viola. O mundo sertanejo agora na sua rádio. De volta com o Clube da Viola, com muita música, muito sucesso sertanejo e, lógico, informações também. Israel Rodolfo trabalha no Burrit das rádios. A dupla Israel Rodolfo lançou nas rádios de todo o país a canção Não Existe Amor Sem Briga. Com composição de Thales Lessa, a canção faz parte do CD DVD Sétimo Sol, que já é um sucesso na internet, ultrapassando 8 milhões de views no canal da dupla no YouTube. Gravado em dezembro na cidade de Mairim, em São Paulo, o novo CD DVD de Israel Rodolfo traz um repertório inédito e está disponível em todas as plataformas digitais. A gente segue aqui o Clube da Viola, trazendo Edson e Hudson para você. E não ter medo de se apaixonar.

você fica aí comemorando mais um ano de namoro. Vai, namora, bobo, vai, namora, bobo, fica namorando que eu tô na vida de novo. Vai, namora, bobo, vai, namora mesmo, fica namorando que eu tô no desapego. Vai, namora, bobo, vai, namora, bobo, fica namorando que eu tô na vida de novo. Vai, namora, bobo, vai, namora mesmo, fica namorando que eu tô no desapego. Me disse mês de junho, dia 12, é o dia dos namorados. Que eu passo essa data na sofrência, bebendo e escutando pado. Amigo, cê tá coberto de razão, eu concordo com você. Mas é que eu passo o ano inteiro na cachaça, vendo você se fuder. Vai, namora, bobo, vai! Vai, namora, bobo, vai, namora, bobo, fica namorando que eu tô na pista de novo. Vai, namora, bobo, vai, namora mesmo, fica namorando que eu tô no desapego. Namora, bobo! Vai, namora, bobo, vai, namora, bobo, namora, bobo! Vai, os melhores namora. Sucessos. Clube da Viola. Tolo e bobo em não te cuidar. Foi mesmo tolo e bobo em deixar você fugir das minhas mãos. Agora sozinho estou contando estrelas, garrafas na mesa e os olhos vermelhos. Fumando, bebendo, barbudo, eu tô com medo do espelho. Se soubesse que doía assim, cuidava mais dela, mandava flores pra ela, enfeitava nossa casa com mais de mil corações. Saía com ela, jantava à luz de vela, depois cantava no ouvido das mais lindas canções. E bobo fui eu, e bobo fui eu, como diz aquele velho ditado, que só dava luz depois que perdeu. Garrafas na mesa e os olhos vermelhos. Tomando, bebendo, barbudo, eu tô com medo do espelho. Se soubesse que doía assim, cuidava mais dela, mandava flores pra ela, enfeitava nossa casa com mais de mil corações. Saía com ela, jantava à luz de vela, depois cantava no ouvido dela as mais lindas canções. Que bobo fui eu, que bobo fui eu, como diz aquele velho ditado, e só dava luz depois que perdeu. Como diz aquele velho ditado, que só dá valor depois que perdeu. Que bobo fui eu. Medo de Espelho, Rio Negro e Solimões, aqui no Clube da Viola, pra fechar mais uma sequência. Thiago Brava, Namora Bobo, Chitãozinho e Chororó, Se For Pra Ser Feliz. Teve Mato Grosso Matias e Gustavo Lima, Cristiano Araújo, Marcos e Belucci e os irmãos Edson e Hudson. Eu volto já já, fique ligado. Já já, Clube da Viola, com mais sucesso e sertanejos. Super Rádio Piratininga.

mas tá mais do que na cara que eu quero te ver. De repente o que era brincadeira mudou o brilho do meu olhar. Nosso caso está ficando sério, mistério bom pra desvendar. Morrendo de saudade, eu pego o telefone pra te ligar e te dizer o que eu sinto agora, não dá pra controlar. Tá difícil sem o seu carinho, dá a impressão que estou sozinho em plena multidão. Gosto tanto quando escondidinho, você vem me dar um beijo, eu pego a sua mão. Justo eu que nunca imaginava que um dia fosse me envolver nessa história de amor proibido. Quem sofre sou eu e você. Mas vê se dá um jeito e joga logo fora essa solidão. Vem me mostrar o amor que está guardado dentro do coração. A coração, tô sofrendo demais. Só fico bem quando estou com você. Gravei seu nome com as letras da paixão. Fiz tatuagem de amor no coração. Eu penso, o tempo passa, mas aumenta essa vontade de estar com você. Eu disfarço, finjo estar contente, mas tá mais do que na cara que eu quero te ver. De repente o que era brincadeira mudou o brilho do meu olhar. Nosso caso está ficando sério, mistério bom pra desvendar. Morrendo de saudade, eu pego o telefone pra te ligar e te dizer o que eu sinto agora, não dá pra controlar. Coração, é saudade demais, me enfeitiçou, me deu tanto prazer. Gravei seu nome com as letras da paixão. Fiz tatuagem de amor no coração. Gravei seu nome com as letras da paixão. Fiz tatuagem de amor no coração. Clube da Viola, o som do sucesso sertanejo. Você cismou comigo, disse que vai embora só pra me fazer chorar. Tá esperando o quê? Não posso te prender, nem te obrigar a me amar. Não pense que eu vou fazer de tudo pra te segurar. Quando não quer, dois corações não podem se amar. Se for embora, não precisa mais voltar. E achar que eu vou chorar, sofrer a falta. Você ou não leva tudo, só não leva o meu kit de solidão. Se acha que eu vou sofrer ou não, deixa um copo, minha pinga e meu pendrive de mão. Se acha que eu vou chorar, sofrer a falta do seu ou não leva tudo, só não leva o meu kit de solidão. Se acha que eu vou sofrer ou não, deixa um copo, minha pinga e meu pendrive de mão. Ô Frangolino, fala pra essas mulheres deixar mais dois copos. E quem tá trazendo o pendrive de modão? Denise Cristiano! A mulher de Mariana no Campo Grande! Não pense que eu vou fazer de tudo pra te segurar. Quando não quer, dois corações não pode Mariana, Zeneto e Cristiano, pendrive de modão, Gê Giovanni tatuagem, Mato Grosso e Matias, você sempre será, e o Joneto, o Frederico, o Henrique e o Juliano, pode isso, produção. A gente segue o Clube da Viola com Michel Teló. Tá difícil esconder o que eu sinto por você. Consigo disfarçar, está escrito em meu olhar. Ah, você me deixa tonto ao seu lado, perco o ar. Ah, meu corpo treme todo. Os pés parecem flutuar. Quando estou com você, o mundo parece não girar. Oh, Maria, te quero. Tua pureza me faz te amar. Espero noite e dia. Oh, Maria. Maria, oh, Maria, Maria. Quantas horas pra poder outra vez te encontrar? Meus dias sem você é como a noite sem o luar. Ah, você me deixa tonto ao seu lado, perdoar. Ah, meu corpo treme, todos os pés parecem flutuar. Mas espero noite e dia. Oh, Maria, Maria. Oh, Maria, Maria. Clube da Viola.